a vós, Senhor. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abuide, Abuide gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliud, Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto que acabamos de ouvir, chamado A Genealogia de Jesus, traz alguns pontos importantes. Primeiro, é uma síntese da história da salvação. Segundo, quer garantir a historicidade de Jesus. Quando falamos que Jesus nasceu, os próprios evangelistas se encarregaram de detalhar qual foi a linhagem de Jesus, para mostrar um Jesus histórico. E terceiro, em Mateus há um objetivo de mostrar que Jesus traz a bênção de Abraão. Filhos queridos, a linhagem de Davi, a linhagem de Abraão, é para o povo judeu, para quem Mateus escreve, o sinal de que Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. Cada vez mais, você vai perceber que os evangelhos, dia a dia, vão bater nesta tecla. Quem nascerá? Jesus é o Salvador. Os textos vão de forma incisiva fazer com que, como igreja, como cristãos, compreendamos essa verdade. Jesus é o Salvador. E eu e você, nós somos de quem? De Jesus. Não é não? Somos dele. Então, sem medo, nos deixemos guiar por ele. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, Jesus é o Cristo. Se a aflição invade, queima o peito. Queima o peito. Queima, Senhor. Não se esqueça. Você é de Jesus. Você é de Jesus. Você gosta dessa música? Bom, eu sou suspeito. Você já comprou o teu presente de amigo secreto? O teu presente de Natal? Escute. Olá, Padre Reginaldo. Eu me chamo Laila. Tenho 9 anos. Sou de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Eu tenho uma notícia. Eu comprei o DVD do Creio em Deus do Impossível. Obrigada. Obrigado a você, querida, pela gentileza de ter ligado. Feliz Natal para você, anjinho. E um abraço a todo esse povo de Coronel Fabriciano. Todo esse povo querido. Se entrega, se entrega a Deus. Confia nele. Confia nele. E o mais ele fará. Que maravilha, não é? E olha que as crianças são maravilhosas. Não é por acaso que Jesus disse: se não vos tornardes como uma das criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Se você tá sem trabalho, Senhor, sem dinheiro, abençoai aqueles que mais precisam. Aqueles que estão sem trabalho, sem dinheiro. Aqueles que estão na depressão. Aqueles que o Natal parece mais um peso do que uma alegria. Abençoai, Senhor, aqueles que estão angustiados. Não se sinta